Nasceu moleque preto é mané. Na zona do pecado é negão. Viveu dentro dos guetos é mais um. Vivendo de armação cafetão. Crioulo analfabeto é ninguém. Foi marginalizado é ladrão. Mas tem curso completo é Febem. Pela contravenção, bandidão. Chico Preto, camarada, os homens tão querendo te mandar pro céu. Andaram te entregando, armaram uma cilada. Bastica dos pés sujos, cara de aluguel. Subiram cantar galo, entraram na cruzada. Cercaram a caixa d'água, invadiram o borel. Passaram na rocinha, fecharam a bocada. Já estão na catacumba que é o teu quartel. É cheio de processo, ele é o tal. Tem retrato falado, ele é o bom. Por todo lado impresso em jornal. Mas não pagou prisão, ele é o cão. Malandro de cadeira é doutor. Jamais foi grampeado na mão. Na eterna brincadeira que entrou de polícia e ladrão, três oitão. Chico Preto, amizade, a tua vida é mesmo de tirar o chapéu. Pulando que nem sapo pra fugir das grades. Andando pelo mato que nem cascavel. Morando que nem rato só por liberdade. Vivendo que nem bicho no mundo cruel. Zumba do morro, zumbi da cidade. A tua história um dia vai virar cordel. Pulando que nem sapo pra fugir das grades. Andando pelo mato que nem cascavel. Morando que nem rato só por liberdade. Vivendo que nem bicho no mundo cruel. Ganga, zumba do morro, zumbi da cidade. A tua história um dia vai virar cordel.